passando no chão. É inverno, é verão, é na cama do chão que a gente se ama. Louca história de amor. Nós, mesmo correndo perigo, é gostoso demais. As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida. A minha vida em sua vida, longe dos sonhos, tão perto do coração. Quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e juras secretas e essa paixão escondida na sua vida, em minha vida. A paixão proibida é delírio, é loucura. Não tem certo ou errado, inocente ou culpado, esse amor não tem cura. A paixão proibida, quando acende uma chama, é inverno, é verão, é na cama do chão que a gente se ama. Paixão proibida é delírio, é loucura. Não tem certo ou errado, inocente ou culpado, esse amor não tem cura. Paixão proibida, quando acende uma chama, é inverno, é verão, é na cama do chão que a gente se ama. Toda a noite e tu não vieste, e a solidão para mim trouxeste. Se falo de ti, isso não interessa. É o teu amor que não me sai da cabeça. Como te amo, como te quero, eu por ti chamo e já desespero. Meu jeito, abraçar-te tanto, tanto, tanto, tanto, e ficar contigo dentro do meu peito. Passou toda a noite e tu não vieste, e a solidão para mim trouxeste. Se falo de ti, isso não interessa. É o teu amor que não me sai da cabeça. Como te amo, como te quero, eu por ti chamo e já desespero. Que bom seria, é este meu jeito, abraçar-te tanto, tanto, tanto, tanto, e ficar contigo dentro do meu peito. te amo, como te quero, eu por ti chamo e já desespero. Que bom seria este meu jeito, abraçar-te tanto, tanto, tanto, tanto e ficar contigo dentro do meu peito. Como te amo, como te quero, eu por ti chamo e já desespero. Que bom seria este meu jeito, abraçar-te tanto, tanto, tanto, tanto e ficar contigo dentro do meu peito. Honras de abertura desta emissão de hoje do Pé de Dança, referente a este domingo 7 de fevereiro, para José Melhoa, que, tal como nós, está mesmo em todas. Depois também os Bandalusa, ainda Iniciadores e Expresso 86. Vamos seguindo nesta emissão para ficar agora com os SOS, ainda Romana Entre Duas Paixões e os Broa de Mel. Fique por aí, fique bem, está na sintonia da Antena Web. Yo no puedo y me debo quererte. Ya no... Só espero que tu me digas que não vai. Já a seguir. As minhas lágrimas sempre que penso em ti. Lencinho branco hoje guardo para chorar. Lencinho branco é testemunha desta dor. Se queres saber de tanto pranto eu derramar, o lenço branco já não tem a mesma cor. Ainda me lembro como fiquei tão feliz com essa prenda que o teu coração me deu, porque eu pensava só usá-la para sair, em vez de ser para consolar o teu adeus. Mas certo dia foi-me embora sem querer. São tão ingratas as voltas que a vida tem. Não estávamos juntos, mas gostava de saber que foi feito dessa prenda que eu te dei. Lencinho branco hoje guardo para chorar. Lencinho branco tenho sempre junto a mim. É no seu linho que eu acabo por secar as minhas lágrimas sempre que penso em ti. Lencinho branco hoje guardo para chorar. Lencinho branco é testemunho desta dor. Se queres saber de tanto pranto eu derramar, o lenço branco já não tem a mesma cor. Lencinho branco tenho sempre junto a mim. É no seu linho que eu acabo por secar as minhas lágrimas sempre que penso em ti. Lencinho branco hoje guardo para chorar. Lencinho branco é testemunha desta dor. Se queres saber de tanto pranto eu derramar, o lenço branco já não tem a mesma cor. Vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança. Estivemos então com SOS, ainda Romana e também os Broadmel. O Pé de Dança que acontece aqui na Antena Web aos domingos entre as 15 e as 17 horas, sensivelmente. Depois vem por aí o Carlos Bonaparte com o seu Domingo à Tarde, um programa para que você possa relaxar enquanto toma o seu chá das 5, ou porque não, o seu cafezinho. Vamos seguindo com a música nesta emissão do Pé de Dança, para ficarmos agora com a voz do Marante. Ai que saudades da terra, o lindo Portugal, da casinha lá da serra, rodeada de pinhal. Ai que saudades do fado, da piana do Malhão, do arraial lá no Abro, do verdinho em garrafão. Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. Ando no rodopio e sinto a alegria de ver o fogo no rio no dia da Romaria. A capela iluminada de luzes pequeninas, ao longe entre a ramada, parecem lamparinas. Cheguei, cheguei, já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. Já cheguei ao meu país. Trouxe saudades comigo quando parti de Paris. Cheguei, cheguei à minha terra, meu lar. Agora fico por cá e não quero mais voltar. De dança. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh, quando

De regresso, depois de termos estado num pequeno intervalo e também com o bloco de publicidades, ouvimos então os Bandalusa e também o grupo Renovação. Embora ainda um pouco longe do Dia dos Namorados, creio que a 14 de Fevereiro, a verdade é que está aqui uma musiquinha dedicada a São Valentim. A voz de Nádia, depois para ouvir ainda Tony Carreira e Mamonas Assassinas. Fique por aí, nós queremos ser a melhor companhia para si, onde e com quem quer que esteja. Conduz, simplesmente era mais um caso perdido.

Caminhamos a passos largos para o final desta emissão do Pé de Dança, neste domingo, à tarde, um domingo de fevereiro, 7 do mesmo mês. Espero que estejamos a ser uma boa companhia neste seu domingo, aonde e com quer que esteja. Somos, já sabe, a Antena Web. Agora, para ouvir Julio Iglesias. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién lo sabe? Si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre. De mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí? La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la maná, y es aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La, la, la. Sale esta noche con negra bata de cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra, y en la cara del agua del río donde duerme la luna el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna y le campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanico patas, abanicos de colores, yeah, parecen sus quase, quase no finalzinho desta emissão de hoje do Pé de Dança, deste domingo à tarde aqui na Antena Web. Espero estar a ser a melhor companhia, aonde e com quem quer que você esteja. O que importa é que esteja mesmo na nossa sintonia. Somos a Antena Web e aos domingos à tarde, já sabe que entre as 15 e as 17 lhe trazemos aqui um pezinho de dança. Ainda tempo para ficar com Alvatroz, ainda Ricardo José e também Natércia Barreto, que nos traz também os seus óculos de sol. Pois bem, vamos então ouvir. Eu volto já para conversar mais um pouco consigo e também, claro, para as despedidas. Segura a saia, menina, segura a saia, o vento bate por baixo e ela pode levantar. Segura a saia, menina, segura a saia, porque o vento, por ser macho, também gosta de espreitar. Segura a saia, menina, segura a saia, o vento bate por baixo e ela pode levantar. Segura a saia, menina, segura a saia, é saia o que tem debaixo, tu não gostas de mostrar.

de ti. Nunca digas adeus, talvez um dia tu me queiras outra vez. Nunca digas adeus, diz-me somente até amanhã se Deus quiser. Nunca digas adeus, não acredito que não queres mais voltar. Nunca digas adeus, nunca digas adeus, até breve se esperar. Nunca digas adeus, talvez um dia tu me queres outra vez. Nunca digas adeus, diz-me somente até amanhã se Deus quiser. Nunca digas adeus, não acredito que não queres mais voltar. Nunca digas adeus, nunca digas adeus, até breve se esperar. Chegamos então ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança, referente a este dia de domingo, hoje 7 de fevereiro. A realização, a apresentação destas emissões deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Ainda tempo para ouvir a voz de Clemente e um tema que vem bem a propósito. Chama-se Vais Partir. Pois é, eu vou, mas você... até que deve continuar por aí na companhia da Antena Web. Já a seguir, Carlos Bonaparte, com as suas músicas bem calmas, a sua voz sensual para lhe fazer companhia à sua hora, à hora do lanche,